Por sentimento, já vi irmão perder a vida. Só no tormento, entrega a trilha suicida. Um sentimento, eu sei o que pode acontecer. Pois o mesmo que trai é o mesmo que dá prazer. Por quê? Meu, sei que entender. Um sentimento faz sorrir e também sofrer. Ao mesmo tempo, tipo, rápido e lento. Clareia a mente, escurece o pensamento. Senti o vento e o calor do quarto, com a dor e a alegria do primeiro parto. A mãe que grita também sente conforto ao ver o filho se alimentando em seu corpo. Aí, tipo, sonha sem dormir. Realidade ou fantasia, o que é sentir? Às vezes a pergunta nunca encontra resposta. E a saudade é a primeira a bater na porta. O espírito se entristece quando o coração se endurece. O corpo padece, o sentimento tem até quem de Deus esquece. A alma escurece e não tem última prece. Sentimento, há quem pague pra ver. E pega HIV, sentindo prazer. Triste de ver, a humanidade entrega sorte. E saber que através da vida o povo sente a morte. Sou eu quem devo escolher. Posso escolher, escolha a vida. Ainda que diga que o percurso, a mente, o estresse, a fadiga liga. Almas cativas, contrito vários corações. Na melhor das intenções, liberdade das prisões. Desejos da carne, dura serviço. Escravos do erro entre os deleites e a meretriz. Babilônia seduz, mas pelo sangue do cordeiro, melhor deixar no gelo. Sem medo e nem receio, creio. Os que viver verão, fortaleza sucumbirão. Jão, máscaras cairão, perdeu o chão. Norte, ladrão, temer a morte. Se morrer pela verdade, não é pros cariocas, não é sorte. Sacam as Glock, assou no pop. Você escolhe a liberdade ou maloque. Está em choque, neurose exala, psicológica bala. E negar o que na cruz foi proposto de graça. Vai na raça, pois a graça é o favor imerecido. Deus é fiel, meu bom, sei quem tenho crido. Fui perseguido em meio a desertos, lobos por perto. Eram caminhos incertos, inseguro, giro no escuro. Sem ter orgulho, optar pela luz do mundo e quebrar o jugo. Clamei por redenção, ele me ouviu. Se inclinou pra ouvir meu clamor e o céu se abriu. Sou eu quem devo escolher o que eu quero sentir. O sonho não acabou. Sou eu que posso escolher, sou eu que devo escolher. Eu escolho a vida. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O sonho não acabou. O melhor diferente está quando vir. Deus tem um sonho. Sou eu quem devo escolher. Diretamente das ruas de São Paulo. Para as ruas do DF. QAD. Família Eclesiastes, o pregador. Vai na fé, guerreiro. Valeu, mano. Só o Senhor. É digno de todo louvor, toda majestade.